Você até poderia tentar, mas não sei se ousaria entrar num mundo regimentado pela lua, pela lua. Chamou pra dançar, marcou comigo hora e local, bem no ponto cego em que o rio faz a curva, a curva. Do princípio ativo que a compõe, doce mistério a se revelar, que leva no pulso todas as estações, fechando os olhos para enxergar. Você até poderia tentar, mas não sei se ousaria entrar num mundo regimentado pela lua, pela lua. Princípio ativo que a compõe, doce mistério a se revelar, que leva no pulso todas as estações, fechando os olhos para enxergar.